Eu sinto falta de você. O que fiz de mal pra isso acontecer? Yeah, yeah. De todas você foi a mais doce. Senti um verdadeiro amor. Não faz assim, preciso de você. Ah, ah, ah. Quando eu te vi no JTC, tudo ficou mais lindo e pra você me declarei. Com o DJ Alex é campeão e DJ Junior Mix vai tocar. Sem você não dá. Preciso te encontrar. No JC o campeão te encontrei. Te perder não. Viver sem você não dá. Preciso te encontrar. No JC o campeão te encontrei. Te perder não. Banda! New Melody. New Melody é sucesso. À noite eu sinto falta de você. O que fiz de mal pra isso acontecer? Yeah, yeah. Todas você foi a mais doce. Senti um verdadeiro amor. Não faz assim, preciso de você. Ah, ah, ah. Quando eu te vi no JTC, tudo ficou mais lindo e pra você me declarei. Com o DJ Alex é campeão e DJ Junior Mix vai tocar. Sem você não dá. Preciso te encontrar. No JC o campeão te encontrei. Te perder não. Viver sem você não dá. Preciso te encontrar. No JC o campeão te encontrei.